Pois é, 16 horas mais 33 minutinhos, pois é, e eu achei que vinha para a minha retinha final, mas eu não saio dos vossos lugares porque já a seguir vai entrar no ar o nosso diretor-locutor, Mr. Pacheco. Mr. Pacheco, ele que hoje será a estreia dele, de onde? Não sei, também eu não sei. Ele é quem nos vai dizer, mas se quiser saber, tem que se deixar estar por aí, porque a partir logo a seguir ao sinal horário das 17 horas, hora de Portugal, 18 horas, hora aqui das Terras de França, ele estará aqui com todos vós. E eu, no nome e no nome de todo o staff, onde desejamos as maiores felicidades do mundo. Vamos ver se ela me vai. Vocês estão curiosos, querem o ver? Pois é, mas vocês vão ver porque ele não está aqui. Ele não está aqui, não, senhor. Não sei onde ele está, não sei de que país ele nos vai fazer a emissão de estreia. Gostaria muito que tivesse sido aqui no estúdio de El Real, mas infelizmente não foi, não deu, não pôde. Mas vai ser uma estreia com toda a certeza em grande. Em grande, isto para ele já não é novidade, não é novidade nenhuma. Como locutor, sim, vai ser a estreia e ele está um pouquinho ansioso, como sempre, como estava, como todos nós, quando temos uma coisa nova, é sempre complicado pela primeira vez, mas tudo vai correr bem, com toda a certeza, e a prática a gente vai a ganhar com o tempo. Eu tenho a certeza que ele a prática já a tem, por isso ele vai só se tem que adaptar um pouquinho à máquina que tem nas mãos. E o resto, tudo se vai arranjar com toda a certeza. Vamos ver se ele vai querer atender. Vamos, deem-nos só aqui 2 minutinhos. Pois é, como eu disse, vamos ver se ele me pode atender. Penso que ele me conseguiu atender agora, não sei se ele está sentado, se não está, mas seja como for. Olá, viva, muito boa tarde, Pacheco. Boa tarde, locutor José Carvalho, como estão, amigo? Espera aí, deixa-me só parar isto. José não, Jorge, não me trate, não, não me trate Jorge, não. Isto, às vezes, um engano é sempre um engano. Exatamente. Como é que está a sentir, Pacheco? Nervoso? Não nervoso? Pois, estou um bocado, não vou dizer nervoso, se calhar um pouco mais ansioso. Isto é mais ansiedade do que... Porque depois de estar por aí, eu acho que... Depois de estar no ar, acho que tudo se resolve e tudo... Isto custa entrar. Leva um bom caminho. O que custa entrar, depois da gente estar lá dentro, não custa nada. Isto é depois... como tudo na vida, o que custa entrar. Olha, uma pergunta, Pacheco, responde só se quiser. Hoje a estreia vai ser diretamente de onde? Vamos fazer assim, vamos dizer que é numa estrada algures pela França. Uma estrada algures pela França. França é grande. França é grande, podemos dizer que estará muito perto de... Entre Bordeaux e a fronteira. Entre Bordeaux e a fronteira. Então já pode falar um bocadinho francês e um bocadinho espanhol. Ah, sim, já posso falar, mas é melhor não me apetecer porque isto dá aia. Já pode falar. Pacheco, olha, em meu nome, em nome de todo o staff, eu falo para o staff todo, lhe damos as boas-vindas e que seja por muitos e longos anos, que tenha todo o sucesso do mundo aqui na rádio Toca Dançar. Sabe que é uma rádio de internet, é a rádio mais ouvida da internet, uma rádio que está prestes mesmo a fazer 15 anos, por isso já não é uma menina, isto já é uma senhora, mulher, por isso você vai ser uma maior ajuda para que nos ajudem a levar a rádio Toca Dançar mais além. E nunca se esqueça, esta rádio tem regras, esta rádio tem os princípios, tem a moderação, tem a administração que manda e por isso só temos que fazer o que nos mandam fazer. É a única coisa que eu lhe aconselho e que lhe digo que temos que obedecer, porque há outros que estão acima de tudo e de todos. Por isso já que temos que os respeitar. Temos que os respeitar como todo. Como todo era, trabalho. Era arquias, como se diz. Exatamente. Como todo mas, trabalho, antes, a gente tem que... dar umas palavrinhas ao meu amigo, se me é permitido. Força, força, o micro é seu. Desde já, quero-lhe agradecer por me apadrinhar nesta minha primeira... Nesta minha etapa de locutor de rádio. Hoje vai ser o meu primeiro dia de muitos, com certeza. E com muito gosto, quero que o amigo, e que todos saibam, que tenho bem consciente que o meu amigo me apadrinhou nisto, culpado disto tudo. O meu amigo, e desde já o meu muito obrigado por me apadrinhar nesta aventura, que se não fosse o amigo a incentivar-me, com certeza que não vinha para isto. Desde já o meu muito obrigado e fica aqui a dica que o amigo será de facto o meu padrinho da rádio. Muito, muito obrigado, Pacheco. Não tem que agradecer, apenas tem que agradecer sim o trabalho que vai fazer e cada vez melhor, mais e melhor. E daí outro conselho que eu quero dar como seu aluno, não professor, mas aluno, nunca queira competir com ninguém. Queira sim competir consigo mesmo e fazer melhor amanhã do que hoje e hoje fazer melhor do que ontem. Eu tenho um lema na minha vida que será e sempre será. Eu se tenho que fazer alguma coisa, tem que ser contra mim próprio, contra os outros não. Exatamente, estamos aqui todos contra para nos próprio. Ajudar. Estamos aqui todos para nos ajudar. Aqui no TikTok toda a gente lhe está a dar as boas-vindas, toda a gente está a dá-lhe muito, muito, muito boa sorte para isso. Eu vou terminar a minha missão um pouquinho mais cedo do que o costume para que você também se possa preparar. E o que eu desejo, Pacheco, é muito, muito sucesso, que a internet o deixe trabalhar, fazer aquilo que você quer fazer, que gosta de fazer e que eu também, deste lado, e todos nós estamos para que isso consiga mesmo ser será sem dúvida uma história nas rádios web, sem dúvida alguma. Hoje está a fazer em França, amanhã faz em Portugal, depois faz na Alemanha, depois faz na América. Quando for na China, eu quero ir consigo, fazemos os dois. Está combinadíssimo. Amigo Pacheco, este tema que segue a seguir na voz de Alexandre Faria, boa sorte, este tema eu dedico assim e que tenha toda a sorte do mundo. Muito obrigado, ministro. Obrigado por este bocadinho e muito obrigado, muito boa emissão. Muito obrigado, daqui a pouquinho. Eu gostaria aqui obrigado. Para tudo aquilo que eu lhe puder ajudar e que souber ajudar, claro. Um grande abraço para si. Com certeza que sim, que será um dos meus braços direitos aqui, porque quando eu precisar de alguma coisa é o meu amigo que eu vou chatear. No que eu puder, e tanto assim como a todos, eu estarei aqui para isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço. Com licença. Um abraço. Obrigado. Pois é, foi assim que deixámos para trás esta pequena conversa com o locutor Pacheco, ele que daqui a nadinha está já para todos nós. Este próximo tema na voz de Alexandre Faria, boa sorte, é um tema que eu dedico ao Pacheco, em meu nome, em nome de todo o staff da Rádio Toca Lançar, em nome de todo o staff da Mala de Cartão e principalmente em nome de todos os nossos ouvintes. Boa sorte para o Pacheco, que tenha todo o sucesso do mundo. Então aqui está Alexandre Faria, boa sorte. Boa sorte, boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. A quem não pede nada e em troca dá amor, ao que não desespera, pois sabe o seu valor. A quem um grande amor deixou na solidão, desejo boa sorte de todo o coração. Boa sorte, boa sorte, eu te desejo. desejo de todo o coração. Boa sorte, boa sorte, eu te desejo de todo o coração. A todos que a tristeza não conseguiu vencer, ao que aposta alto, sem medo de perder, àquele que ao ódio responde com perdão, que tenha boa sorte de todo o coração. Boa sorte, boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, boa sorte, eu te desejo de todo o coração. A quem eu dei um dia o meu maior amor, e a força do destino para sempre separou, que seja bem feliz ouvindo esta canção, que tenha boa sorte de todo o coração. Boa sorte, boa sorte, boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, boa sorte, eu te desejo de todo o coração. A todos que hoje sentem coragem para sonhar, ao que partiu agora e ao que quer regressar, a quem semeia o trigo e ao que reparte o pão, desejo boa sorte de todo o coração. Boa sorte, boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, aquilo que eu desejo ao Mr. Pacheco, aquele que vai já para o ar para todos. Desejo muito boa sorte ao novo locutor que vai entrar na RTDM. Boa sorte e muito sucesso. Pois é, e assim chega ao final do programa Mala de Cartão. Deste lado, o teu vosso amigo, o locutor Jorge Carvalho, diretamente aqui do estúdio de Orleans, França, para todo o mundo. Me despeço de todos vós com este bonito tema. Programa Mala de Cartão volta para a próxima. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus. Até à próxima, se Deus quiser. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à primeira emissão de Viagem pelo Tempo com a locução de Mr. Pacheco. Boa tarde, uma continuação de um bom domingo aqui na Rádio Toca Dançar, onde passa sempre a boa música. Sim, a minha vida, os meus dois amores. Sei o que escolher. Se uma quer ir ao cinema, a outra diz que quer comer. Uma é tomeiga, outra é diaba. Uma diz sim, outra diz não. Que gostos tão diferentes, começa assim a confusão. Uma quer uma mala, a outra não quer. Uma prefere sentada e a outra de pé. Uma gosta de negro e a outra de cores. Assim é a minha vida com os meus dois amores. Uma quer um vestido, a outra sem roupa. Uma beija no ouvido e a outra na boca. Uma gosta de negro e a outra de cores. Assim é a minha vida com os meus dois amores.

vi dançando. Outro te abraçava, outro te beijava, mas era para mim, para quem olhavas. Onde estão teus olhos tão profundos? E o calor dos teus lábios que era o meu. E o vinho que bebo abre minha ferida. Me embriago, mas te quero toda a vida. Ai, ai, a onda, onde estás, gigante minha? Que deixas-me cansada, desesperada. E te chamo e te procuro por toda a parte, mas aonde estás metida ninguém sabe. Negros teus cabelos cobriam teu corpo, tão cheia de amor. Te vi dançando, outro te abraçava, outro te beijava, mas era para mim, para quem olhava. Cara de cigana, doce apaixonada, que me deste amor como uma espada. Vou pelos caminhos, pagas teu destino, vives o amor, roubas carinhos. Negros teus cabelos cobriam teu corpo, tão cheia de amor. Te vi dançando, outro te abraçava, outro te beijava, mas era para mim, para quem olhava. Cara de cigana, doce apaixonada, que me deste amor como uma espada. Vou pelos caminhos, pagas todos. Negros teus cabelos cobriam teu corpo, tão cheia de amor. Te vi dançando, outro te abraçava, outro te beijava, mas era para mim, para quem olhava. Cara de cigana, doce apaixonada. Boa tardinha, isto houve aqui um erro aqui agora da reprodução, que repetiu-se a mesma música. Mas isto eu penso será normal para quem é a primeira vez que anda nestas andanças. E então o que é que aconteceu? Ligou-se alguma coisa que não estava aqui ligado. Portanto, continuação de uma boa tarde domingo. Espero que estejam a gostar de boa música e da boa companhia aqui do Mr. Pacheco. Não se esqueçam de seguir nas minhas redes sociais, TikTok como Mr. Pacheco e no Facebook com Viagens no Tempo. Muito obrigado pela vossa companhia. Vamos continuar então aqui com Cláudia, o rapaz. Eu sei que tenho familiares na Holanda a ver. Muito obrigado, meu irmão. Espero que estejas orgulhoso do teu irmão, que eu também sou eu de mim próprio. Boa tardinha para todo mundo, para todo lado que me esteja a ouvir aqui na Rádio Toca a Dançar, com o programa Viagens do Tempo. Vamos já já de seguida ficar com Zé do Pipo, mais uma excelente música aqui na vossa rádio, que é a Rádio Toca Dançar, com a locução do Mr. Pacheco. Espero que estejam a gostar. Eu estou a adorar estar aqui a fazer isto. Um bom domingo para todos, continuação de um bom domingo. Boa tardinha e já já Zé do Pipo. Não quero dormir. Ela quer tocar na minha flauta, ela quer pegar na minha flauta, quer assobiar na minha flauta, é um instrumento que lhe faz falta. Ela quer tocar na minha flauta, ela quer pegar na minha flauta, quer assobiar na minha flauta, é um instrumento que lhe faz falta. Desde pequenino que aprecio a cultura, andei numa academia, a música era uma loucura. Herdei do meu avô uma flauta que era antiga, cada nota que soasse atraía uma rapariga. Cada nota que soasse atraía uma rapariga. Mas eu não tenho jeito, criei outro divertimento, arranjei uma menina para tocar num instrumento. Mas eu não tenho jeito, criei outro divertimento, arranjei uma menina para tocar num instrumento. Ela quer tocar na minha flauta, ela quer pegar na minha flauta, quer assobiar na minha flauta, é um instrumento que lhe faz falta. Ela quer tocar na minha flauta, ela quer pegar na minha flauta, quer assobiar na minha flauta, é um instrumento que lhe faz falta. Ela agarra na flauta com muita determinação, toca horas a fio com carinho e afeição. Eu gostava de a ver e de ouvir a melodia. Só Deus nos pode dizer o prazer que eu sentia. Só Deus nos pode dizer o prazer que eu sentia. Ela estava feliz pelo sucesso que tinha. Agora vamos lá testar um bocadinho a música não, a minha voz, a ver se ela já está a sair mais alto. Está a fazer eco, mas não devia. Mas isto, com certeza que vamos acertar isto. E imaginando essa menina do meu lado. Amigo, quando começar a música, sei que... Por isso eu peço a todos os ouvintes da Rádio Toca a Dançar que tenham um pouco de paciência aqui com um novo locutor, porque está a fazer rádio dentro de um caminhão em qualquer rua aqui desta Europa. Vá, pronto, de França. Bom domingo. Sei que vai tocar fundo o coração do meu grande amor. Locutor amigo, diga tudo. É isso que eu peço, por favor. Diga, locutor, que estou perdidamente apaixonado. Estou fora. Imaginando essa menina do meu lado. Diga, locutor, que estou perdidamente apaixonado. Estou fora de mim, desesperado. Imaginando esta menina do meu lado. Eu já sofri. Espero que esta música vos entre no coração. É uma música, como diz o meu tema, viagem no tempo. Mas de repente apareceu o amor. Que sou feliz e tenho alguém para amar. Adeus, solidão. Pois sei que o amor tomou conta do meu coração. Eu nunca mais quero lembrar daquilo que passou. Este amor irá fazer de tudo me esquecer. Quero bem alto o mundo inteiro gritar que sou feliz e tenho alguém para amar. Adeus, solidão. Pois sei que o amor tomou conta do meu coração. Hoje eu sou festo em meu bem com todo o meu calor. Sonhei. Quero tomou conta do meu coração. Só não chora quem não tem cotovelos. Leva mal. esta alegria está no ar. Pegamos na concertina e ela é nossa menina e começamos a cantar. Temos noivos, temos padres e aqui até pensar que só te queremos ver feliz. Há festa até mais não, até romper o serão. E até temos um juiz. Os quatro menos ninguém leva a mal. É sempre uma grande festa, parece que é carnaval. Os quatro menos ninguém leva a mal. Há festa comédia do melhor que é em Portugal. Os quatro menos ninguém leva a mal. É sempre uma grande festa, parece que é carnaval. Os quatro menos ninguém leva a mal. Há festa comédia do melhor que é em Portugal. E meninas com perícia que também sabem brilhar. Dizemos brincadeiras e fazemos ratoeiras até alguém tropeçar. Esta é a nossa missão e sai-nos do coração esta forma de intervir. É puro o que fazemos e a todos vós dizemos. E é só para vos ver sorrir. Os quatro menos quem leva a mal. É sempre uma grande festa. É carnaval. Os quatro menos ninguém leva a mal. Há festa comédia do melhor que é em Portugal. Os quatro menos ninguém leva a mal. É sempre uma grande festa, parece que é carnaval. Os quatro menos ninguém leva a mal. Há festa comédia do melhor que é em Portugal. Já não te amava.